の月はそこです変異にすでしてはでる朝目さじゃきサビやキャピジラヘル Mas olha o lado positivo Cê vai perder uns 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na força Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir rezando pra não acordar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Tá doendo, é Garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui Sabia que ia pedir a ele Mas olha o lado positivo Cê vai perder uns 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na força Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir rezando pra não acordar Eu já fiquei na força Na manga já que cê tá agora Inventando paixões pra superar Postando indiretas Mas sei que quer voltar Eu já fiquei na força Na margaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Postando indiretas Mas sei que quer voltar